meuscds.com. E aí, Davinha? Me chama que eu vou, bebê. E hoje vai rolar a FT no AP, ó. Hoje vai ter balada, sim. Pode me chamar que eu vou. Onde vai ter coiote, B? Pode me chamar que eu vou. Hoje vai ter balada, sim. Pode me chamar que eu vou. Onde vai ter coiote, B? Pode me chamar que eu vou. Depois da balada é certo de um FT. No meu AP, eu quero ver como mexer. Eu quero ver como mexer. Eu quero ver como mexer. Onde vai ter balada, sim, pode me chamar que eu vou. Onde vai ter coiote, B, pode me chamar que eu vou. Hoje vai ter balada, sim, pode me chamar que eu vou. Onde vai ter coiote, B, pode me chamar que eu vou. Depois da balada é certo de um AP. No meu AP, eu quero ver como mexer. Eu quero ver como mexer. Eu quero ver como mexer. Como mexer. Eu quero ver como mexer. Eu quero.